返してください。 Posição 3520, vento 110 graus, 07 nós, ajuste permanece no eixo. Teve pouso na 10, tá 3520. São 3520, solo 39, libere a direita na minha escuta, livre táxi Alfa Juliette, através do 08, segue o veículo do Polo 6 até o 10. Através do 08, segue o Polo 6 ao 10, 3520, 1.